É isso aí, seguindo em frente, fé em Deus. Agora e sempre no caminho com a gente aqui. Mais uma combatente, sem carapuça na cara. Ideias são nossas balas pra atravessar sua mente. Mulheres que têm sangue quente, não para, não falha. Tem que fazer diferente, fui convocada pro combate. Colei no debate, daqui pra frente a história da gente. Tem que ser diferente, uma combatente firme e forte, mas sem armas potentes, sem bala no pente, lutando com o coração, canção, pra convencer nossa nação que o sangue derramado no chão não é a solução. Guerras por todo o mundo, resumindo várias vidas ao pó, ao túmulo, mas isso tem que parar, não dá pra deixar pra lá, não pode continuar nessa batalha. Nós vamos que vamos, somando ideia e formando um batalhão suburbano, levando resistência às mulheres e aos manos, dando um pontapé inicial pra aquilo que estamos lutando. 30M, 1992, grupo de combate, raciocínio central, rap. Yes, entonces proceda. Hey, é nós mesmo que tamo aí na rua, mostrando ao sofredor que a vida continua. Duvidou, cai pra cá e sente a pressão. Sempre atitude ligada na função, mas se veio pra fuder, é, tomara que caia. Pois paga pau de medo, essa nunca foi minha praia. É foda ver vários sangue sendo derramado, sofredor sendo vítima dos demônios fardados. Que dá uma de herói, quer ser dono das quebradas, mas favela tem suas leis e tem que ser respeitada. Na alegria ou na dor, na glória ou na guerra, no combate pode crer, MKM a fé não gera. Eu sei que muitos me odeiam pelo meu jeito de ser, mas não brinco de ser rapper, movimento é pra valer. Só colhemos o que plantamos, 30 eu sou verdadeiro. Represento o sofredor, no sol quente o dia inteiro. Na vida dura não nego fogo, e na humildade entre a lágrima e a dor, eu não desisto do combate. Said, 24983, grupo de combate, ideologia do rap. Revisando, delatando os fatos, manos. Com certeza as mudanças só tá piorando. Quando vejo morte, assalto, culpa da favela. E ninguém faz nada, só fica dando guela. Se desse mais opção, em vez de ser ladrão, contrata farda pra matar mais um cidadão. Rima é rap, realidade, verdade, combate. O justiceiro das quebradas, dos guetos de Anápolis. Nem tudo sempre que fazemos é cantar rap. Pra manter esse corre, um trampo aqui favorece. Vejo os malucos correndo atrás do que gosta. Não é por dinheiro, fama, muito menos um Oscar. Ter sabedoria, ha, criatividade. O sucesso, parceiro, é ficar longe das graças. Combate travado, eu sei, você sabe. Um corre em prol da comunidade. Essa é a cara da perifa do gueto. Valeu o convite, com muito respeito. Porto, 1983, grupo de combate, raciocínio pesado. Na mira sua cabeça, mãos ao alto, vai vendo. É o enquadro de quebrado no asfalto relento. O irmão na correria, todo dia se faz a trapaça. O sistema não vai te dar chance nessa boa desgraça. Trabalhador que madruga no trampo sempre tá no corre. Vai atrás do leite do rango pro filho que dorme. Mas é bom andar firmão, ralador ou ladrão. Preste atenção no cano que mata de graça, doidão. Eu quero é mais que o sistema miserável, meu de professor. Sua cabeça vale 10 na mão dos moleque promotor. Olha bem na minha cara, bem no fundo do meu olho, e vê se eu vou hesitar em arrancar o seu pescoço. Por aqui é foda mesmo, o meu povo passa fome. Olha, a polícia tá matando, o pivete tá no corre. O tiozão desempregado, embriagou, ficou chapado. Vamos pro combate, não desanima favelado. Não desanima favelado. MC 1982, grupo de combate, aquisição FAO. Combatente, guerrilheiro, membro da comunidade, juntando forças nossos pra cessar esse massacre. Liguei um coiote nos mano pra colar. Cada um tem sua palavra no intuito de mudar. Tô com meus parceiros pra mostrar a nossa cara. Interior goiano, uma vertente que espalha. Tudo chapa, rapá, pra rapear a pana. Latinos loucos do cerrado que ama a comunidade, com produção independente de baixa qualidade. Mas nós faz com coração, jamais por dinheiro. Verdadeiro na ação, amizade não tem preço. É só maluco que sente diariamente a injustiça, que não pega na mão do sistema, a independência nos livra. Artilharia, terceiro mundo, a coisa é séria. Sobrevivemos com honra mesmo na miséria. Provoca o ódio e pede o fim da guerra. Fala merda. Nossa força sempre superou a necessidade, e a união é nossa arma nesse combate. Nesse combate. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da